pague menos. Tudo em gêneros alimentícios com completo açougue, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Pague Menos. Pagar menos faz bem. Alto da Boa Vista 2, em frente à Praça das Mangueiras. Telefone WhatsApp 63 99113 6096. Tocantinópolis, Tocantins. Chegando aí, mais sucesso pra você. Alô, nação forrozeira do Estadão do Tocantins, da Vila Planalto. Está chegando o grande dia. É dia 18 de outubro. Um grande forrozão no Bar da Damiana, Vila Planalto, município de Aguianópolis, Estadão do Tocantins. E pela primeira vez tem ele, Edmilson Lima e Banda, diretamente do Estadão do Maranhão. É dia 18 de outubro, sábado, no Bar da Damiana, organização Damiana e Família. Muito tempo que as pessoas conhecem e já ouviram falar do sebo de carneiro. Há mais de um século, o sebo de carneiro é utilizado para massagear as dores, hidratar a pele, acabar com as rachaduras nos pés, deixando a pele macia e trazendo muitos outros benefícios. O que você precisa saber agora é que a saúde com beleza tem este produto perfumado. Isso mesmo, sebo de carneiro perfumado, da saúde com beleza, em duas versões, ao natural e com ômegas 3, 6 e 9. Não perca a oportunidade de conhecer e usar este produto. Procure um representante de nossa empresa na sua cidade ou compre pelo nosso site de vendas saudecombeleza.com.br. Sebo de carneiro perfumado da Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para sua vida. Ligue 61-3532-6993 no horário comercial de segunda a sexta. A Saúde com Beleza apresenta o produto que todos estavam esperando. Truque, o tônico sexual do momento. Vamos aumentar o desejo de ser feliz utilizando dois comprimidos por dia do Truque. É como diz o ditado, aqui está o Truque. Além desta função, ele baixa o colesterol, os triglicerídeos, combate anemia, pressão alta, enxaqueca, depressão, ácido úrico, é digestivo, diurético e faz uma verdadeira revolução no aumento da atividade sexual. Truque é exclusivo da Saúde com Beleza. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou pelo zap 61 998 19 51 51. Aqui você ouve a sua música preferida. Rádio Centro Aguiarnópolis, a número 1 da cidade. Rádio Centro Aguiarnópolis informa a hora certa. 19:21. Já estamos de volta. Hora extra. Eu sou brega. Eu sou um espetáculo.